Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Uma abençada primeiro? E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas. O podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna. É, a gente quer aqui também destruir com o Brazilian Way of Life, que o mote é amaldiçoar, né, Walter? A gente quer amaldiçoar com essas coisinhas que tentam nos empurrar goela abaixo aí. Essas coisas meio metidas modernas, meio metidas legais, mas que a gente sabe que, na verdade, são grandes titicas de galinha, né? Sim. E já que tentam nos empurrar isso goela abaixo, o nosso retorno vem em forma de podcast. Porrada, porrada na tua cara. Porrada pros caras que não fazem nada. Semana passada, nosso podcast atrasou, né, Alexandre? Tiramos os dias de folga. Tiramos não, Walter Rezende. Eu continuei na labuta, como sempre, um trabalhador. Você não, você tá no pico da pirâmide, né? Pico da pirâmide não, amigão. Eu trabalhei durante um ano inteiro. Eu tenho direito a pelo menos uma semana. Não tá no pico da pirâmide, você tá no pico das montanhas, pico da Aconcágua. Walter é foda, cara. Semana passada demos uma escorregada. Estávamos até com o episódio gravado, mas demorou um pouco pra editar. Mas enfim, deu tudo certo. Cara, nessa viagem que eu fiz pra Argentina, pra Mendoza, pro meio do deserto, a gente vai fazer um episódio sobre vinhos. Porque o que tem... Enochato? Enochato por aí, cara. Você não falou uma vez de Enochato, não, cara? A gente já falou de Cervechato. Cervechato. Boa ideia, vamos vai falar de Enochato. Vai ter um episódio de Enochato. Eu odeio filha da puta que dá aquela cheirada no vinho. Cheira rolha. Cheira rolha. Cheira rolha. Cheira peido, cacete a quatro. Cheira nervo. É, cara, que absurdo. É uma viadagem do cacete, cara. Tem que beber e só. Então, eu acho que muito ouvinte nosso, é bem natural, inclusive, goste de stand-up comedy. Tá aí um termozinho que eu odeio também, americanizado. Cara, enfim. Stand-up comedy, é, cara. Stand-up comedy. É, afinal, né, teoricamente, ali é um comediante de cara lavada e com um certo discurso de comédia inteligente, que se propõe a destilar ali sozinho no palco todo o seu altíssimo consciente intelectual em prol de fazer o outro rir. E mesmo sendo esse tipo de sátira algo relativamente novo aqui no Brasil, né? Porque não era algo que muito tempo atrás se tinha. Isso é velho pra caralho, é nos velho, Estados velho. Unidos, né? Velho, começo dos anos 80. Eu acho que nos anos 70 já tinha. Nos 70 tinha já porra, tinha, mas anos 80 bombou muito, né? Sei lá, tipo Ed Murphy, esses caras aí. E na verdade a gente sabe que também tá começando a dar uma saturada por aqui, igual paleta mexicana, né? Exatamente. Eu diria que stand-up comedy é o cupcake do riso. Do riso, cara. Já prescreveu o prazo, quem montou bares suntuosos pra ganhar dinheiro em cima disso, com certeza vai tomar no olho do cu se já não está tomando. E o que eu mais odeio no stand-up comedy é a pretensão do tal comediante ali, né? Pois ele tem que demonstrar ali no palco, né? Toda a graça dele é algo natural, né? É natural e inteligente. Isso, exatamente. E geralmente é um estúpido. É, e ele não quer mostrar que o texto dele é algo planejadinho. E é totalmente planejado. Totalmente. O que a gente tem percebido aí, muitos programas televisivos, né? Que foram tomados por artistas aí que vieram do stand-up e desses palcos e botecos da vida. E também, sei lá, tem acontecido o contrário, porque a coisa tá começando, a água tá começando a bater na bunda e artistas que já não estão aí com tantos holofotes na TV, têm tentado a vida no YouTube, né, com os vlogs e tal. Isso tá acontecendo bastante, sim, a gente tem percebido. Isso aqui não tá dando muito certo, né? Não, também não. Ô, Walter Rezende, você que é um exímio comediante... Sim. Eu queria saber se em algum momento você já pensou em envergar aí pra esse tipo de carreira. Porque, na verdade, qualquer idiota que se julgue engraçado hoje pode, sim, subir num palco ali e acha que com suas piadinhas e a sua cara de pau vai fazer todo mundo rir. Diga lá. Cara, esses comediantes em pé, que hoje em dia tá ficando comediante ajoelhado pedindo esmola cada vez mais. E o louco é que os caras, assim, tá entrando numa fase que é aquilo que você falou. O cara se julga inteligente, então como é nos Estados Unidos, as pessoas são mais letradas, mais cultas e tudo mais, as piadas num nível mais alto, obviamente elas são mais sacadas, sim, né? Sim. Aqui, se aqui o cara acha que fez algo um pouquinho de nível intelectual, um pouquinho maior, e a galera não saca, sabe o que ele faz logo na sequência? Ele bota um palavrão. É, exato. Porque palavrão é a salvação. Foi a salvação dos filmes nacionais dos anos 80, sim, dos anos 70. Sim. É a salvação de podcasts. Palavrão é o que salva o stand-up, cara. Pode ver, é apelação. Por quê? Tanto público quanto comediante, geralmente, é imbecil. É, sim, sim. Não é? Sim, sim, então sim. Não dá. Stand-up comedy nos Estados Unidos é calcado, né, numa comédia inteligente, sim, e tal. Como já falamos, lá é sustentável. Aqui não é. Sim. Aí, comédia brava em pé, aqui no Brasil, ele mascara a parada fingindo que é intelectual, mas exato, é palatável pra qualquer idiota. Exatamente, exatamente. O público que entende a Praça é Nossa. Isso. Como é que chama aquele da Globo? O Zorra Total antigo. O Zorra Total antigo. É, os Trapalhões atual. Os Trapalhões atual consegue entender. O esgoto que sai da tua boca, seu comediante. É um mar de lodo essa porcaria. Eu nunca fui em um show de stand-up. Que sorte a sua, cara. Nunca. Porque eu, uma vez... Você foi? Que pataquada, cara. Olha, por isso que eu digo, não me convidem mais pra aniversários que não sejam de criança. Já meti o pau aqui, mas você vai lá, come, bebe, conversa com outro pai e babaca e fica nisso. Agora, adolescente, cara. Não, vai pra um bar assim, assado. Fui lá eu. Pra um bar ali no Ibirapuera, e aí ia ter uma bosta de um show de stand-up, cara. E o cara é até um famosinho dos stand-uppers aí, é um, sei lá, é um cara que imita o Mano Brown bem, o Cacete A4, fez filme. Ah, o cara que fez o Tim Maia, manja o cara que fez o Tim Maia? Sei, Tim Maias, aí, enfim, ele é meio metido a fazer stand-up aí, e foi uma das coisas, eu com o rosto enrubescido, cara, de vergonha alheia do cara. O cara não pode ter soltado uma dessa. Mas é terrível, cara. Terrível, terrível. E a gente, um cara que era viciado era o Kruzebeck. Kruzebeck ia direto. O Kruzebeck não saía do stand-up. Kruzebeck era viciado em stand-up. Eu nunca, Alexandre, fui num show de stand-up. Mas isso pra mim é igual a mascar bosta, cara, e no evento desse. Afinal, não preciso provar pra ninguém que mascar bosta é ruim ou não, né? Tipo, você não precisa ficar mastigando tolete pra saber que aquilo é terrível, né? Então eu não. Vou nunca botar meus pés numa parada dessa. Mas eu fui nessa enganado aí. E sem falar, cara, que a linha... Você, que é um cara que faz podcast há muitos anos. E não que a gente tente ser engraçadinho. Não é assim também, né, Valdo? Porque às vezes as pessoas acham que esse aqui é um podcast de comédia. Não é. Não é. Não é, não é. Aqui a gente tenta instruir vocês como ter uma vida mais digna. Exatamente. Longe... Desse mar de bosta aqui. Longe de rios tietês como esse. Isso. É. Que ronda você. É, então, aqui, pelo amor de Deus, nos ouça. Não, isso. Não acho que aqui a coisa é engraçadinha. Não é. Mas e não tem intenção nenhuma de ser engraçadinho e o cacete é quatro. O que faz a gente rir aqui é a cerveja. Sim. Né? Essa é a nossa alegria. Até porque a linha entre você ser engraçado e pagar um mico, ela é muito tênue. Muito, cara. Porque você vai nessa, você pega um público Zé Ruela... Ou um público muito legal. Como o nosso. Exato. E você se dá essa... tem um outro Zé Ruela também. E você dá se uma... Se identificou, desliga. Sim. E você dá uma vaciladinha, você pagou o mico, cara. Então, eu acho que essa parada de stand-up bombou muito. E hoje a gente já sabe, os teatros de stand-up aqui já não estão mais nessa... Tão numa esse merda, furor. Cara. Os caras estão rapando o cu com bares, a unha foda. Como é que chama o cara que o Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos. Eles têm um bar ali na Augusta, né? Eles, Danilo Gentili, fizeram isso. Esses caras que passaram a ter os holofotes aí, surgidos dos teatros, começaram a assumir cargos na TV. Eles ganharam grana por conta da TV, obviamente. E daí tentaram reinvestir nessa carreira que eles deviam ter largado já faz tempo. Pois, né? É, gente. Foi o cupcake que passou. A paleta mexicana passou. Isso passou pra vocês, senhores. Vocês têm que se reinventar. Talvez cavar poços, pode ser. Por que uma não? Boa. Por que não? Talvez varrer ruas, né? Seria opa, uma... por que não? Cavar catacumbas, sei lá. Tem um stand-up, pelo menos, não ter ido, foi perto da minha casa. Qual? O Sérgio Malandro. Ah. Que a gente fala em reinvenção, o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro é o cara que fez o outro lance. Porque ele tava no limbo midiático, né? Exato, e eu acho que ele tem muitos carnês pra pagar, e aí se sente na obrigação... Ex-mulher da Mari Malandro. Isso, e aí se sente na obrigação de saldar todas as dívidas, coisa que eu não faço. É. E aí ele fica o tempo todo se reinventando, aí tocando a vida dele. Mas, Valdir, eu não consigo entender essas luzes ainda sobre o Sérgio Malandro, que eu ainda dou uma acompanhada em alguns programas de TV aí. E o Sérgio Malandro, ele só sabe falar as mesmas coisas há 30 anos. Glu, glu, yeah, cara. Não tem cabimento. Mas ele consegue moldando, ele consegue enganar as pessoas com isso, cara. Se queria desse stand-up, cara. Eu acho que ele ainda merece algum respeito. Outro stand-up que eu gostaria de ter ido é aquele que você começou a fazer no show do Marcelo Nova. Muitas pessoas mandaram e-mails, enxurrada de e-mails, querendo saber a respeito. Aí eu fiquei com vergonha. Eu sóbrio, fiquei com vergonha ali de eu bêbado, cara. Eu não estava nesse show do Marcelo Nova, lamento muito por isso, porque todo mundo que sabe que eu sou amigo do Alexandre viu aquele evento, me para na rua. Fui excomungado. Pra falar a respeito, cara. Eu como diria Forrest Gump no momento mais crítico, eu não queria falar sobre isso. Então, nos Estados Unidos, né, onde surgiu esse tipo de comédia, piadas inteligentes, elas acabam funcionando muito melhor, que não se precisa apelar pros palavrõezinhos, como a gente tava falando, né? Sim. E fora de contexto. E aqui também se apela muito, apesar de que lá fora também aconteceu bastante, hoje também existe a patrulha do politicamente correto. Aqui se apela muito pra politicagem correta, né? É aquilo que você falou, o cara falou mal do bebê, da moça lá, tá pagando conta até agora, fodendo aí, né, cara? Pois é, cara. Esse bem que eu acho que ele merece, porque eu acho ele chato que só o caralho. Obviamente que não quer dizer que o lance politicamente incorreto não seria tão ruim lá nos Estados Unidos, né? É aquilo que a gente falou, as pessoas acabam aceitando de maneira mais palatável a coisa toda. E se vocês quiserem, tem uma parada que tá no Netflix, eu dei uma pesquisada aí, eu acho que talvez fosse válido. Quem quiser ter uma aula de stand-up, cara, assiste uma parada chamada Delirious. É um show chamado Delirious, do Ed Murphy. É de 83. Cara, e desgraça com tudo, com todos, com raça, com religião, com político, com mulher grávida também. Impressionante como se podia falar de tudo, de todos. É divertido? Muito divertido, cara. Tá no Netflix? Tá no Netflix. É muito engraçado. Agora, se você é um mimizento, né? Uhum. Se você é um mimizento, mantém a distância, cara. É. Porque o Ed Murphy, assim como muitos outros... Principalmente se você for judeu. Isso, exato. Não é só judeu não, cara. Japonês, a gente tem uma legião de pessoas que ouvem a gente no Japão. Mantenham distância desse tipo de show do Ed Murphy, que é desgraça com tudo e com todos. Israel e Okinawa, desligue seus iPads. mas enfim, aquilo sim era uma aula de deboche e interpretação. Porque esse é o lance também, né? Tem que ter um lance de interpretativo ali no palco e tal. Não é qualquer Zé Ruela que conta piada bêbado no churrasco. Sim. Que já acha que pode virar. Porque o problema do... Eu vou falar pra vocês, isso é uma crítica pra vocês, nosso público também. Você não pode achar que qualquer bosta que é dita é muito engraçado. Exato. Não é? Não é qualquer merda que o Walter Regente fala, que o Walter Regente escreve, que posta em algum lugar, que aquilo é sensacional. Porque... pode ser sensacional pro teu limite cerebral. Sim. Mas, pra uma grande maioria... Que pode ser muito pequeno. Exatamente. Pode alcançar um range minúsculo. E nessa, você incentiva o Walter Rezende a achar que pode pegar o microfone, subir no palco e querer agradar outros imbecis. O público do Marcelo Nova. É isso. Os camisa preta. Mas você foi no lugar certo. Pedindo Silvia Piranha pra mim. Mas cara, Silvia Piranha. Mas você foi no lugar certo. Você foi no público do Marcelo Nova. Mas enfim, eu acho que esse é o grande lance. O público, ele acaba incentivando o cara. Porque acha que o cara é engraçadinho. Pô, você devia ser comediante, cara. E o cara tem piadas imbecis, velhas, ruins pra cacete. E aí o cara acha que pode, enfim. E já quer ficar em pé. Eu sinto saudade dos caras da antiga, cara. Na verdade, no Brasil, se a gente for pensar em Ari Toledo, né? O Ari Toledo era um contador de piada. Foi um dos primeiros comediantes em pé. Exato, cara. É. Outro cara que, ó, eu assisti, eu vou falar aqui, todo mundo vai falar. Esse é o mesmo que eu gosto. Você gosta da Rede Globo, você é um imbecil, você é um filho de uma puta. assisti uma vez um show do Chico Anísio solo. Chico, aqui também é um clássico, né? Do caralho, cara. Fantástico, fantástico, assim. E o Juca Chaves, cara? Juca Chaves. Juca Chaves era bom pra cacete. Juca também, Chaves. Cara. Volta e meia eu encontro ele lá no Extra do Itaim. E o Juca Chaves ficava nariz, falando, meu caviar, não sei o que lá. Quantas vezes eu vi esse comendo no quilo do Extra, que custa... R$20 o quilo? Caralho, e o caviar e o cacete? Eu acho que foi um dos primeiros a tentar dar um ar de inteligência. Que foi fazer um lance político e tal. Sim. Mas foi um dos primeiros, acho que, a tentar fazer comédia com inteligência. Eu diria que o Juca Chaves é o comediante da Bauhaus. Sim. Porque pra ele, é tal como pra Miss Van der Hoel, mais é menos. Sim. Ele consegue tirar tudo que é desnecessário do texto dele e deixar a coisa sucinta. Eu achava genial. Voltando no que você tinha dito de repaginar uma coisa americana, um molde americano que não tem nada a ver com a nossa estrutura cultural, tentar adaptar uma coisa pro nosso país, acaba não funcionando. Isso acabou colocando na sombra muita gente boa, né? Uma coisa que é muito em alta no momento são os comediantes cearenses. Muitos são terríveis, ruins pra caralho, mas são. Muitos são foda. São muito foda. O Falcão, por exemplo, eu acho Falcão um gênio, cara. Gênio. Falcão é um gênio, cara. O Tiririca é muito bom. Tiririca é bom demais. Tiririca cara. Ô, bestado. Exatamente. Aconteceu uma grande merda com a comédia cearense. Foi justamente a puta, eu vou ter que criar esse nome agora. Stand-upetização da comédia cearense. Pois então é. Perdeu-se muito disso, de botar aqueles personagens caricatos com aquelas roupas horríveis, né? Mas aquilo é muito brasileiro. E os caras começaram a também dar uma stand-upizada, podemos dizer assim. Aí começou a ficar aí ruim. Aí começa a fuder, né, cara? Começou a ficar uma bosta. E você também citou... Outra coisa, não precisa do sotaque nordestino na comédia cearense pra ser boa. Exato. Chico Anísio... É, nunca... Não fazia uso disso. Exatamente. Ele ia criando ali seus personagens, mas ele não travava... Personagens cariocas, personagens baianos. É, ele não travava naquela coisa regional que tem que ser o cara que fala errado, desinformado, isso, pra dar certo isso, e tal. Exatamente. Falcão fez isso que muito isso também bem é uma apelação. Exato. Isso também é uma apelação. Você apelar pra dar uma cutucada na minoria e sair disso. Tirar onda da cara do caipira. Também me fez lembrar o Chico Anísio de pegar aquele lance de escolinha, pegar aquele bando de dinossauro, né? O que aconteceu? Ele viu ali na sua frente quem edificou a comédia brasileira no passado, tava tudo ali fudido, passando pires foda, e ele falou: não, peraí. Vou dar um jeito nisso. Então, aquilo ali foi o INSS da comédia brasileira. Foi mesmo, cara. Deu uma força bagarela. Foi, tava, e o seu peru, fugindo. Inclusive, tá internado, importantíssimo, não só na comédia, mas também na dublagem, que né? Tá porra aqui da comédia porra nacional. Mas ele é o dublador do Alf, é teimoso, do Popeye, do Scooby-Doo. Scooby-Doo. E muitos outros, né, cara? E agora a gente tá nas mãos desses comediantezinhos que catam o microfone e se acham a pica da galáxia. Alexandre, recebemos e-mails aqui. E-mails. O Dimas Fragoso deve ter tomado drogas muito pesadas, pois nós anunciamos na nossa fanpage que iríamos falar de stand-up comedy. E ele nos mandou uma história sobre stand-up paddle. Aí pediu pra sofrer bullying, né? Stand-up paddle, pra quem não sabe, é aquela parada que você rema em pé. Você não conta piada em pé. Você rema em pé. Fica numa pranchinha e sai remando. Eu vou ler aqui, né, Alexandre? Alô, é taxi, e-mail chegou, tem que ler. Abre aspas. Todo mundo sabe que em muitos bairros de São Paulo, se chover muito, alaga tudo. Em uma dessas tormentas, a minha rua aqui no bairro do Butantã estava completamente alagada e isso aconteceu de forma bem inoportuna, pois eu, quem estava há um ano e meio desempregado, tinha uma entrevista de emprego bem naquele dia. Estava devendo umas 6 parcelas na faculdade, então não pensei em duas vezes em pegar uma folha de madeira de mais ou menos 1,80 m, coloquei na água e saí remando com uma vassoura. Imagina a cena, Alexandre. Você, eu já procurei, cara, muito Butantan, emprego. Eu já peguei alagamento no Butantã, cara. Eu tinha um Fusca, cara. Ali na, como é que chama aquela avenida que sai da Praça Pan-Americana? Corifeu. Não, peguei, essa alaga também. Eu peguei na Corifeu. Mas aquela que sai da Praça Pan-Americana, cruza marginal, eu esqueci o nome. Não sei, é Rua das Portas. Rua das Portas. Vem porta de madeira pra cacete. Tem, pra cacete, cara. É. Voltando ao e-mail. Óbvio que eu não cheguei a navegar 3 metros e caí na água suja, me cagando todo. E até hoje estou desempregado. Quem quiser mandar uma ajuda, o banco é Itaú, agência 030. Quanta coisa. Que filha da puta. Puta que querendo para stand-up comedy, cara, me vem com uma história desgraçada dessa. Caramba, cara, puta, falta de grana é foda. Eu já passei por muito. Eu já vi nego fugindo de alagamento, de assim. Enchente? É, mas com a... Manja a parte de cima da Kombi, que foi cortada. Sei, sei. Eu já vi, cara... Boiando aquilo? É, mas é legal aquilo lá. Quase que eu fiquei com vontade. Deixa eu dar uma volta. Eu não sei se eu já contei aqui. Uma vez, tínhamos ido num festival de rock em Santos, acho que era Skol alguma coisa, Fest não sei o que lá, tão antigo, eu lembro que tocou Raimundos, tá. Rolling Stones, Lemonheads, foi bacana, mas no final do evento começou a cair uma tempestade, estava eu com o cello, ele do meu lado, andando com a água no joelho, de repente ele caiu, sumiu, bueiro aberto. Caraca! Quando ele deu aquela baixada, foi a conta de eu esticar a mão e pegar ele e puxar. Caraca. Era pra ele estar hoje. Do lado do Esquimarães. No canal, no emissário. É, só os ossinhos, porque o resto do corpo dele foi comida pra peixe. Oh, que loucura, cara. Eu, uma vez, eu peguei um alagamento foda na Barra Funda. Olha, estamos falando de alagamento. Barra Funda, alaga que só o caralho. Alaga, cara. Uma namorada minha ia chegar de viagem naquele terminal da Barra Funda. E eu ia de carro buscar ela lá. Desembarcando no São Gerardo e você isso. Pegando ela lá. E não dava pra chegar de carro até lá. Não dava pra chegar. Eu falei, puta, e naquela época não tinha nem celular, não tinha porra nenhuma. Só tinha o horário que ela ia chegar e a gente ia se encontrar. E o cacete, e agora, o que eu vou fazer pra chegar lá? Passou um caminhão. Aí eu, com o carro estacionado, falei pros caras, vocês vão passar perto do terminal? Ah, vamos. Falei, pô, dá uma carona aí. O cara, beleza, vai bem. Subi, pau, cheguei até lá no terminal. E deixou o carro parado. Deixei o carro parado antes do alagamento. Fusca branco, antes do alagamento. E na volta, cara? Minha namorada, com a mochila, o cacete a quatro. Aí eu falei pra ela, ó, eu vim numa caçamba de caminhão. No lombo do burro. É. Ela falou, mas como que a gente vai voltar? Adivinha, passou um caminhão da Interpa. Interpa, pra quem não sabe... Caminhão do lixo. Era o caminhão de lixo daqui de São Paulo. Aí os coletores, eu falei, oh, dá pra dar uma carona, os caras, vamos aí. Aí foi eu e minha namorada, pendurado, cara, foi sensacional, mas cara. Mas chegou a recolher algum saco? Aí eu fiquei com uma vontade, cara, de recolher um saco e jogar lá pra dentro. Mas... Uma vez aconteceu algo parecido comigo. Ah, é? Eu era jovem, andava muito de bicicleta. E andava pra caralho, assim, muitos quilômetros por dia. Aí teve um dia que eu peguei uma estrada, me meti naquela estrada, fui pro sentido interior, andei vários quilômetros, na volta começou a chover e tal, e eu ali pedalando firme e forte. Uma serra na subida. Exato, uma puta de uma serra e eu subindo ali com uma galera... E o que acontece? Começou a me dar cãibra. Tá, que pariu. Começou a me dar cãibra na batata da perna. Ah, que bosta. Porque cãibra, quando dá cãibra no mar, quem tá nadando morre, né, morre, cara? Morre. E na bicicleta o cara tem que parar, não tem jeito. Não tem jeito. Aí eu encostei a bicicleta, toda a galera continuou subindo. Aí eu falei, puta, no meio daquela chuva, a chuva caindo, fudeu. O que que acontece? Você começa a pensar, que merda que fui fazer. Exatamente. Por que bosta eu fiz fazer? Porque eu tô pedalando essa bosta? É. Por quê? Eu não juntei uma grana e comprei uma moto. Não, tô aqui. Aí eu olhei pra estrada, subindo a serra. Sabe aquele trator que arranca a terra? Como, eu não sei o nome daquilo. Assim, que escavadeira. Uma escavadeira. É. Né, que tem atrás tem aquela parada que tem uma mãozinha que isso, tira na pai, frente. Parece um rabo de escorpião. Isso, e na frente tem uma pá. Sim. Aquilo subindo, eu estiquei o braço, pelo amor de qualquer entidade divina do céu ou do inferno, que aquilo me parasse pra dar uma carona. E não é que o cara parou? E você entrou naquela. Viajou naquela caçamba? É, o que eu fiz? Peguei a bicicleta, joguei na caçamba. Entrei na caçamba. Oh, que maravilha, cara. Puta, eu achava que viajar no caminhão de lixo era legal, mas viajar nessa caçamba deve ser mais legal. Na pá de tirar terra do trator. Bacana. Comecei a subir aquilo e ele... subindo. Até que vai rápido aquela bosta. É. Aí comecei a passar a galera. que tava comigo. Lá. É. Eu gritava, seus filhos de uma puta, eu tô aqui, seus desgraçados. Ah, assim, bacana, cara. Eu nunca viajei numa bosta dessa, não. É, mas a gente tem mais e-mails aqui. O Walter Godoy, o seu xará, falou que tentou ser comediante em pé e fez um curso com um desses comediantes frustrados. Abre aspas. Na minha primeira apresentação em um barzinho... Barzinho. Quem já ouviu o episódio do barzinho? Barzinho. Eu acho que tinha umas 12 pessoas, a maioria de familiares e amigos. Eu achei que, pra arrebentar logo de cara e criar ali uma confiança com o público, eu deveria contar logo a minha melhor piada. Então contei uma piada que envolvia um casal de lésbicas e todo mundo riu. Menos minha prima, que se levantou da mesa com a sua suposta amiga que tinha levado, deu um puta beijo na boca dela, com a mão em um dos seios, e saiu do bar e nunca mais foi vista em nenhuma reunião de família. Olha só, cara. Que saída do armário, hein, Alexandre? Então, saiu com nobreza do armário. Mas olha que louco, vai naquilo do apelo das piadas pra atacar as minorias, sim, cara. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê uma curtida lá na nossa fanpage lá no Facebook. Aí, toda semana, vocês saberão quais serão os assuntos, né, que vão rolar aqui no nosso podcast. Dá pra vocês mandarem as suas histórias para o e-mail academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast está lá no SoundCloud. Para obter o nosso feed, é só clicar no botão sobre na nossa fanpage, da copy-paste. O nosso e-mail é academiadetretas@gmail.com. Mande suas sugestões de episódio e se você tiver também uma banda ou conhecer alguém que tenha uma, entre em contato conosco pelo nosso e-mail para rolar nos BGs do Academia Brasileira de Tretas. Nesta semana, o Alexandre tá até com um CD na mão aqui. Evil Idols, cara. Vocês já perceberam a barulheira do fundo aí? O Alexandre, o último e-mail do nosso episódio vem de Tito Nazaré. Tito Nazaré é o nome badabauê também dos grandes, hein? Cara, eu só consigo pensar naquela música Love Hurts quando eu ouço a palavra Nazaré. E eu penso naquela mulher que, da novela que sequestrava a criança. É verdade, não tinha uma mamãe. A NASA. Era essa que empurrava a galera na escadaria pra matar? A NASA, Nazaré. Então, o Tito Nazaré falou que foi no bar Comedians. É isso mesmo? Comedians, falou, exato. Que foi no bar Comedians. Na Augusta. E não conseguiu dar uma risada sequer. Aí, esse é um cara bacana. Tito, né? Seu nome não é dos melhores, mas você é um cara esse legal. Seu nome é uma bosta, mas... Mas, por outro lado, o Tito, ele deu em cima de uma garota e ela acabou dizendo a seguinte coisa pra ele, abre aspas... Posso chamar uma amiga pra ir junto com a gente para o meu apartamento? Oh? Na hora, eu fiquei maluco e topei. Só que quando a amiga chegou, eu descobri que era uma mulher de uns 20 e tantos anos a mais que eu, que fazia hidroginástica com a minha mãe. Imagina, sabe que a véia tava com aquela boia com sai uma cabecinha de um pato? E a touca, aquela touca broxante. E a touca broxante, aquele maiô listrado que vem até o joelho. Que desgraça, cara. Voltando ao e-mail, infelizmente, uma homenagem que eu sempre sonhei teve que ficar para o futuro e transar com duas mulheres que as idades somadas fossem inferior a 3 dígitos. Está longe da minha realidade.